A espera acabou. O show vai começar. Garretinha tá queimada, a consagrada da galera do rock. Tudo pronto. Agora. DJ, toca de verdade pra galera. Tá queimada da galera do rock. Do rock. A qualidade está aqui. Carretinha tá queimada. Balança a massa para esse. Está aqui, carretinha tá queimada, balança a massa para esse. Queimada da galera do rock. Do rock. DJ Júnior Nuclear, o carismático de Parque Arena. Vamos lá, DJ Sander. Queimada da galera do rock. Do rock. Pelado do rock. Você está na melhor. Você está curtindo. A carreta tá queimada. A qualidade está aqui. Carretinha tá queimada. Balança a massa para esse. Roubar.

lado do rock. O comandante da Tá Queimada. Before I can feel safe, but I'd rather kill myself than turn into their slave. Lado do Rock. Carreta, tá queimada da galera do rock. Do rock. Está aqui, carretinha tá queimada, balança a massa para esse. Pelado do Rock. DJ Silvio Salles. Pelado do Rock. Carreta, tá queimada da galera do rock. Do rock. Simplesmente você apareceu. Não me preparei pra suportar essa dor outra vez. Ficar longe de você.

chama de amor. Oh my love, pode me chamar de amor. Tá queimada. Pode me chamar de amor. Mon amor, pode me chamar de amor. Tá queimada da galera do rock. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. DJ Lohan que tá tocando. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei. Jump, jump, novinha. Jump, jump, novinha. Jump, jump, jump, jump. Pelado do rock, lado do rock. O comandante da tá queimada. Pelado do rock. Tá queimada. DJ Lohan que tá tocando. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar. Galera do rock, do rock. DJ Júnior Nuclear, o carismático de Parque Arena. Tá queimada. Pelado do rock. DJ Saldi tá tocando, cuidado com a patada. Já é, vambora minha mina, vou mudar de um rolê. Já é, vambora minha mina, vou mudar de um rolê. Hoje à noite vai ser pressão, vambora curtindo esse paredão. É tigre, Saldi, o animal desguiado. Vai ter patada pra todo lado, vai ter patada pra todo lado. Vai ter patada pra todo lado. Alexandre pressão, Lucas pressão, vão comandando o som do meu coração. O Rafael Mix chegou na parada e o maestro Pedrinho Mix toca só as balas. Daria patada, daria patada, Tigre Saldi tá tocando, cuidado com a patada. Daria patada, daria patada, Tigre Saldi tá tocando, cuidado com a patada. Daria patada, daria patada, Tigre Saldi tá tocando, cuidado com a patada. Daria patada, daria patada, Tigre Saldi tá tocando, cuidado com a patada. Cuidado com a patada, daria patada, daria patada. Tigre Saldi tá tocando, cuidado com a patada. São porra. Toninho B. Eduardo. Tá queimada da galera do rock. Do rock. O conceito em sonorização chegou. Carreta tá queimada da galera do rock. O bagulho vai endoidar. Gostei do que ouvi. Atenção pra minha maldição. Quem não cantar direito vai ficar 7 anos na pedra. Agora cantem direito, vamos! Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Explode tudo, meu blindado! Som na veia. Vou mandar isso que ela vem no rock e me procura. Botar no Carretinha tá queimada. A consagrada da galera do rock. Ela vem roçando, vai jogando a bunda. Ela vem roçando, vai jogando a bunda. Geral pega o isqueiro, aperta, aperta um beck aí. Aperta um beck aí, aperta um beck aí. Geral pega o isqueiro, aperta. Aperta um beck aí, aperta um beck aí. Aperta um beck aí. Que a putaria me chama, mas compromisso não rola. Que a putaria me chama, mas compromisso não rola. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. DJ Ronaldo Maresia, de Castanhal para o Pará. Eu vou mandar a skunk, ela vem no rock e me procura. Eu vou mandar a skunk, ela vem no rock e me procura. Sumiu, filho. Botar no Passat, de boné pra trás, e Glock na cintura. De boné pra trás, e Glock na cintura. Ela vem roçando, vai jogando a bunda. Ela vem roçando, vai jogando a bunda. Geral pega o isqueiro, aperta, aperta um beck aí. Aperta um beck aí, aperta um beck aí. Geral pega o isqueiro, aperta. É bola, é bola, aperta um beck aí. Aperta um beck aí, aperta um beck aí. De pelado do rock, pelado do rock. O comandante da tá queimada. Dá pra ver, ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixa o Kevin com gosto de quero. Vai, a bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo, vai. A bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo, vai. Bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo, vai. A bola pro pai, vai na minha vai. Descendo. A mãe quis vender demais uma filha. E virou o controle sem pira. Pra que foi maltratar a menina? E hoje de maior quebra estreia. Vai, a bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo, vai. A bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo, vai. Bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo, vai. A bola pro pai, vai na minha vai. Descendo. É DJ Melly, bola, sempre DJ mulher. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Mas se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando, ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver, ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixa o Kevin com gosto de quero. Vai, a bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo, vai. A bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo, vai. A bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo, vai. A bola pro pai, vai na minha vai. Descendo. Sonorização chegou! Carreta tá queimada! Da galera do rock! O bagulho vai endoidar! Tá queimada. Marcos Cauê, The Best DJ and Production. Pelado do Rock.

Chamada Pelado do Rock. Eletrizante do Acará. Carreta, carreta, tá queimada da galera do rock. Do rock. Tá queimada. E quando eu te vi, eu soube que não era pra mim. Estava certo que você já tinha alguém e pra mim não ligaria. Quando eu te vi, foi aí que eu decidi me aproximar e te dizer. No pop eu te beijei. Te beijei. Pelado do Rock. Pelado do Rock. O comandante da tá queimada. Uhul.